aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus. Eis-me aqui, meu Pai de amor, que estás no céu. Sabendo que teu Espírito está por perto, sabendo que tu estás neste lugar, toca-me, Senhor Jeová, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus. Eis-me aqui, meu Pai de amor, que estás nos céus. Eis-me aqui, Senhor. Sabendo que teu Espírito está por perto, sabendo que tu estás neste lugar. Aqui com o coração aberto, sabendo que teu Espírito está por perto, sabendo que tu estás neste lugar.